ballpoint. Good morning. Thank you.

Casete é feia, velha, choque, código, referendo o box na meu ouvido. Okay, have a great dinner, my friend. Many thanks. I will stop here. Me amarro na torre no alto da montanha.